2, certo desvio. Está pronto, oficial, Vitor 362. 1092, autorizado voar direção a Vitor 362, em descida 25007. É, Vitor 362, 2507, vou lugar 92. Olá, 755, a torre informa que o vento no momento agora é 160 graus com 139, a mesma solicita se você tem condição de pousar na pista 28. Vamos ver esse carro. Sim. 1092 informa que o vento agora é 160 graus com 139. O 1092 solicita aproximação para o 10. Gente, o 1092 mantém a 4.010. Vamos manter. 9932, direto, TAP. Vamos ver se vai dar aqui por onde está, só um minutinho. Oh, voo! 9755, você está na 0. 9755, mantenha 3.006. Agora, em condições de curvar a direita na proa 300. Tá mesmo? Gente, direita 300, voo na 755. 300, 9755. Pode bater 2.000 pés por causa de formações? Estimativo mantenha 2.006, voo na 755. 2.000, voo na 755. Bom dia, 1233, pronto. 1233, vamos utilizar o BNA e motivo 0. Agora o Matheus da 1233. 2, solicita proa 320 para desvio de formação. Aproximar pelo outro setor. Piada, proa 320, voo na 092. Mantenha 4.000 pés, informa o tráfego da companhia, agora posição de 3 horas a 9 milhas a 2.000 pés. Ok, proa 320, mantém 4.000 pés, vou colocar 9.000 pés. Essa é só do 1755, você vai encurtar, se possível. Gente, Luna 755, com esquerda na proa 280. 280, a 9755. Pode baixar para 3.500? Bom, no 755, confirmo que tem referência de 0 no setor. Afirmo. Bem, chegou no 755 com referência, está autorizada a descer para 1.810. Parabéns, Capitão. É, o voo no 092 também. A intenção é, no través de Duna, já entrar para aproximação. Sim, o número 092 é só o que é o número 2 na aproximação, aguarda a direção. O 1092 compreendeu 3.000 pés e 19. Então a gente chegou no 0.0. Vento 1,50 graus, 1,2 nós autorizado para o 0. Boa 175, atualizado, prosseguir com aproximação visual, Uno 755. Opa, da esquerda, prosseguindo visual, Uno 755. Uno 755, chame sua Uno 9, decimal 95. A nave do Uno está aqui para vocês, agora a posição de uma hora, afastada em 12 milhas, no 1510, na frente da companhia Guardia de Vitor, que para interceptar o posto localizado. Afirmativo, está visual, com traço de chão do mar. Mas a nave do Uno tem condição de voar na prova 290? Firmo. Sente prova 290. Controle Salvador, Uno 233, você fora, mantém proa. Uno 233, contato Nanda, colagem estudar via Arbo Uno para nível de voo 360. Sim, via Arbo Uno, Uno 233. Uno 09 diz, vista 2 mil pés. 2 mil pés, torno 092. Uno 09 diz, curva esquerda na prova 240. Projeto para interceptar o localizador? Ia dar mais uma prova mais recente, a prova 240, com o 992. 240, com o 992. Altura 50 graus, 8 horas. Céu, na festa. Foi Salvador Motil, azul 274, está pronto no ponto de espera da 10, visual do colegrado. Foi azul 274, ciente, mantém a posição, ponto de espera, pistão 0. Do papel para o 972, não pode avançar mais que 2 milhas nessa prova, pode ser? 1092, tem que acertar o curso localizador com esquina na prova 140, deixa 2 mil pés de estabilidade. Proa 140, 2 mil pés, localizado em LS, que é o 1092. Está aí, provavelmente, uma milha. Solicita voar na proa 295 por 20 milhas. Proa 295 copiado com 1266. Azul 2704, autorizado no Corapista 0, entrou 40 graus, 8 horas. Deflagem, azul 2704. 9 e aproximando Ponte 0 para 1, Cidão no 10. Voando 759, mantém a posição em Ponte 0 para o seu 0. Mantém. Voando 092, autorizado por seu 0, ventura 40 graus, 89, expulsão 1 e 10. Autorizado por 90, volta 92. Faz 1704, decora 42, chama o controle, progressão 90, sinal 8. 08, obrigado, bom domingo. Sai, sai, sai. Então, chama o centro de recepção 260, caso negativo, 98, decimal 8, bom voo. 260, só confirmando a secundária, 28. Decimal 8. 288, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o azul 2704, na PUC, Aracaju. Azul 2704, bom dia, contato Ronaldo Decolado, da via PUCA para nível de voo 350. Via PUCA 350, azul 2704. Autorizaria o azul 2704 voar direto Aracaju? Azul 2704, inicialmente voo Jamba e aguardo com a PUCA 136. Jamba, vai Jamba. Centro de Recife, autoriza voar direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, obrigado, azul 2704. Sobe aos 4-4, taxi à direita, chamou 2-1 no sinal 9 só. 2-1-9, vou notar o nosso. Decora 47, chama o controle de frequência 120 em cima 8. 308, obrigado, Sato. ano 759, decola. Na 759, bom dia, contato a Rolando Decolagem, sobre a São Ono, para nível de voo 360. Acelera 360, São Ono 759. 759, chama Xandre Rui 6, em 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 2835, 251, é central, obrigado. Táxi? Táxi autorizado até o ponto de espera, táxi até o reporte. No ponto de espera para o cruzamento, pista 028. autorizado, táxi à direita via pista, pode lá do ponto cabeceira do zero. Aguarde, está entre estrela e quadra. A3-1-2, isso 2 montanhas, existindo 0-2-0, autorizado o final do procedimento ILS-6, pista 1-0 em forma estabilizada. Essa para 2020, ILS-2-1-0, responsabilidade do aprendizado, trouxa A3-1-2. decoladas 1-1. Chame o controle, frequência 120, decimal 80. Controle 208, Rodrigo Puxo, 08, obrigado, bom dia. São voando para nível de voo 260. São voando para 260, Olímpicos 08. São voando Duno 863, tudo bem? Canal 63, Duno 2 copiado, em som estabilizada. Canal 3304, autorizado a voar direto para a Vitor 367. Já, Vitor 3 a 2 voar direto para Santa Cruz. Então, da presente, voa direto aldeia, o Olímpio 08. Sim, então, direto à aldeia. Certo. direita via Foxtrot 1-2-0 simulado, para ver a confirmação da sua pista. Direita, Foxtrot 1-2-0, a pista está com um coeficiente aí de médio para bom. Deixa eu estar seca. Negativo, dá um ouvido aí. Gente, vai ali. Defesa do 4, autorizado sinal do procedimento LS Whisky, estão em alvor em forma estabilizada. Autorizado Whisky 1-0, tá? 3-3-0-4. Controle, você me dá a formação aqui, pode ir para o térmico 366, voltar 3-3-0-4. Planta IC04 autorizado, voz de ação, Vitor 366. 366, 3304. Autorizada a descida para D5-003, ajustada 9-0-3-0. 2-500-0-2-0, tá 3-3-0-4. Tchanamia 3-1-2-0-3. Isso aqui vai passar para o solo, 2-1-9, obrigado, meu Deus. Mantenha só o Victor 366 em forma estabilizada. Estabilizou, tá? 3304. Eu tenho 304, contato final do procedimento. Ele é Suíço, Chamitão, 198, posição 95. 1895, 3304. Mantenha o ponto de zero. Faça.